tá pro além. O que que ela quer? Quer pegar a mulher também? Eu chego no bar e ela logo me repara. Vê que eu tio de leve e diz que foi com a minha cara. Pegou no meu cordão, depois quis pegar minha vara. Mal sabia ela que o cordão é do Saara. Mas ela se impressiona, coleciona advogado. Com carro do ano, mas eu só tenho um carro alugado. Isso funciona, ela aciona, vem do meu lado. Como fosse Luana, Piovani e eu fosse dado. Ela pede escola, eu peço Heineken. Ela quer dinheiro, claro, mais de 100. Mas eu não tenho e ela não sabe bem. Eu aproveito dela enquanto ela ainda tem. Porque depois da crise todo mundo chora miséria. Eu faço mesmo porque eu sou profissional na matéria. Mulher, cê sabe que é sempre coisa séria. Direitos iguais, vai trabalhar, eu tô de férias. O que é que ela quer? Quero dar de 100. O que é que ela quer? Ela quer fazer neném. O que é que ela quer? Te mandar pro além. O que é que ela quer? Quer pegar a mulher também. O que é que ela quer? Quer nadar de 100. O que é que ela quer? Quer fazer neném. O que é que ela quer? Te mandar pro além. O que é que ela quer? Quer pegar a mulher também. No motel, tranquilão, com uma hippie de canga. Por baixo, depilação e uma mini tanga. Defende a natureza, só se for uma iliangra. Furando a camisinha com agulha de miçanga. Uma semana não saiu da minha cama. Legou união estável querendo me botar em cana. Vai vendo, dividir meus bens. Um Mercedes pra ela e o outro pro neném. Vem meu bem, conheci a minha mãe. Meu pai falou bem,